Gerando um filho, fazendo um acerto, plantando milho, estou em reunião, pedindo aumento, não estrague o meu dia, passando fome, diga que eu não estou, na construção, num belo apartamento, no hospital, num restaurante francês, ajoelhado, oh não é você de novo, está faltando, ainda é começo de mês. Nada justifica essa dor, é tua alma brasileira que ainda veste essa cor. Nada justifica essa dor, é tua alma bosta venda sem achar comprador. Gerando um filho, fazendo um acerto, plantando milho, estou em reunião, pedindo aumento, não estrague o meu dia, passando fome, diga que eu não estou, na construção, num belo apartamento, no hospital, num restaurante francês, ajoelhado, oh não é você de novo, está faltando, ainda é começo de mês. Nada justifica essa dor, é tua alma brasileira que ainda veste essa cor. Nada justifica essa dor, é tua alma posta à venda sem achar comprador. Nada justifica essa dor.